ligação pra acabar com minha tarde de domingo. Não acredito, não. Alô, alô, a sua mulher está te traindo. É brincadeira, né? Só pode ser trote. Levei um choque quando mandou as fotos, que imagens fortes. Ela já foi me dizendo: sua mulher está com o meu marido. Eu quero dar o troco, que tal fica comigo? Aquele vagabundo nunca foi traído. Nunca de lugar disso ele me aprontar. Se você quiser, a gente vai descontar. O que cê acha? Topo, te pego na praça. O melhor na porta, pra ele saber de nós. Se ele for o meu olho, eu vou furar teu nós. Como diz o ditado, o chifre troca com Nando. Acredito, não. Alô? A sua mulher está te traindo. É brincadeira, né? Só pode ser trote. Eu levei um choque quando mandou as fotos, que imagens fortes. Ela já foi me dizendo: sua mulher está com o meu marido. Eu quero dar o troco, que tal fica comigo? Aquele vagabundo nunca foi traído. Nunca de lugar disso ele me aprontar. Se você quiser, a gente vai descontar. O que cê acha? Topo, te pego na praça. O melhor na porta, pra ele saber. Como diz o ditado, o chifre troca do Nando. E pra ele saber de nós, se ele furou meu olho, eu vou furar teu zói. Como diz o ditado, o chifre troca do Nando. E troca do Nando. E pra ele saber de nós, se ele furou meu olho, eu vou furar teu zói. Como diz o ditado, o chifre troca do Nando. Dia Samples, o Moral de Valença, Bahia.